Papa Tango 9, Yankee Mike, táxi autorizado até interseção com Pátio, chame para ingresso, piso 7. Já estamos o Lua, acionando o código 5533, posto normal, e confirme seu nível para Ilhéus. Ilhéus da presente vai, 0800, professor. Sente, mas qual era o seu nível anteriormente? O nível anteriormente foi 105. Sube mantém nível 085 agora solicitado, Julieta Zulu. Deseja prosseguir direto então pelo eixo da aerovia? Sim. Gente, então, suba e mantém nível 085 pelo eixo da aerovia, Julieta Zulu. Muito obrigado. Né, 6311, decolada 03, chame controle na frequência 120. Controle 208, obrigado pela resposta. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6311, decolada, perfil da El. O Chanel 6311, contato radar, saída da El, Leda Bridge, submanter nível 360. 360 da El, Leda Bridge, 6311. Sabino 447, estabilizado no cruzador localizador. Ouça aeronó 447, complete sinal do procedimento direto, estou na frequência 118.95. Sabino 447, torre 1895. Isso me acaro, mas para o jogo não faz. Passarei a saída, eu joio muito bem, sem ser certo. Aí eu posso comprar meu foco na flor. Controle a paraíso na 20798. Posicionar 5447, acompanha. O Bono, ponto 93, 3 para Guarulhos, decolando a 0 para a direita. Na El Neda Brigue. E a primeira 10. E a roda do controle 2018. Código 5047. No 447, bico checado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 099, Renegar 1021. Começaria no 447, autorizado pouso. Yankee Mike, aguarde. Papatango, India Mike Alpha, serviço radar terminado, 5,6 milhas sudoeste do VOS de Salvador. Chame Leus agora na frequência 120.1. Papatango, India Mike Alpha, na escuta do controle. India Mike Alpha, na escuta. Mike Alpha, controle Salvador. Salvador transmitido às cegas para o India Mike Alpha, 09 minutos. Chame controle Léo 120.1. Serviço radar terminado a 61 milhas sudoeste Salvador. O controle Salvador transmitido às cegas para o India Mike Alpha. 09, curva esquerda e repórter ficou salido. Alô, Chané 6225 para o táxi, 88 a porta, 4 horas e 30, alternando Goiás. Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, Chané 6225, 1208. 1208. Chané 6311, chame-se na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325.1, graças a Boa Terra. Bom dia. Bom dia. Papai, autorizado táxi, reporte alinhado e pronto, pistão 7. Sim, controle. Novembro Yankee Mike, decolado ao Juno 1, autorizado cruzamento do aeródromo, reporte, aguarde recente de controle. Autorizado cruzamento, aguardando transferência de controle, o novembro em que mais. Bom dia, Salvador, bom dia, você, né? 625, pode ficar no zero, pronto. M-225, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Ali mantém, no zero, 6225. Tango, novembro, Yankee Mike, cruzou aeródromo, autorizada presente por vá à direita, comprou a da praia de Buraquinho, assim que bloquear a praia de Buraquinho, transferência de controle 1208. Praia de Buraquinho, assim que bloquear Buraquinho, controle 1208, novembro, Yankee Mike. Do 4207, desça e mantenha 4000 na chegada Bonf, acione a identificação, aguarde a LS X-Ray, bicho no zero, azul 4207. Poste aliado e pronto, pista 35. Bravo, livre acionamento, parte da Bata. Chame pro táxi. Voo 397, tá com a Oscar, autorização São Paulo com Goiânia. Autorizado São Paulo Congonhas com 360, decolando da ONU 0, curva direita. Decola na Dael Leda Bridge, intercepta o Pesulo 16, daí conforme a rota. 208 ao controle, 5057 ao transponder, 397. Estamos no meia dúzia. Também é 625, está alinhado na 10, pronto. 625, tráfego no poste, decolou pista 17, já cruzou o aeródromo e está mantendo um no meu pé na linha litoral de Salvador, litoral norte. Decolagem autorizada, o vento 130 graus, uma dúzia nova. Esse tráfego já está fazendo 500, de decolagem da 10, 1225. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango November Link Mike, decolada 17, bloqueando o buraquinho na sua escuta. Baby Yankee Mike, mantenha-se a 1 no meu pé. 1 no meu pé, corredor forte, November Link Mike. Só um instante para decolagem pelo Papa Vito. Só um instante para a decolagem. Começa bravo. Mantive, decolado aos 15, acione normal transponder 0146, chama o controle 120 decimal. Quais são? O quilo Papa Vito. O Romeu Cabral, só um instante para o transponder. Aguardando, bravo. Norte, afasta o aeródromo. Sua curva é logo à direita após a decolagem imediata. Interceptão forte, ok? Afirmativo, 120, uma dúzia livre, restrito mil pés no forte. Saída Arvo, clube mantém a nível de voo 320. Gente, tá executando a saída Momo. Momo Nitz, 6225. Oceané 6225, correção, saída Momo. Sim, para o 320, 6225. Papá Romeu Romeu Oscar Bravo, reporte livrando a CTR Salvador. Vai trabalhar na CTR, Romeu Oscar Bravo. Curva à direita, toma a proa da praia de Buraquinho, aguardando a transferência. Ok, decolado 17, curva à direita aqui, proa Buraquinho, aguardará a transferência, quilo Papa Vito. 1-2-0-8. O número pés na presente chamará 1208, grato. No corredor forte. Eu provavelmente mantenho meu pé, só licença manter meu pé na Pro 345, na Pro de Feira de Santana, mantendo meu pé, está aguardando subida. Papá, Tripo Romeu Lima, prossiga. Isso, autorizado ascensão a nível de voo 035, autorizado direto Feira de Santana. Ok, o nível correto seria 025, ok? 2500 pés, mais de 345, 345. Gente, estou em condições visuais a 0,2. Controle? Na sua escuta. Carível Ascensão 055 nos corredores, reporte para regresso, informa apenas um tráfego que está mantendo a altitude de 2.500 pés, é um CR-150, que é o Bravo Kilo Whisky, à sua frente aí no corredor, aproximadamente a 8 milhas. Mantenha regras de voo visuais e separação com o mesmo, reporte nivelado 055. Gente, autorizado a função 055, atento ao tráfego do Bravo Kilo Whisky, que está mantendo 2.500 pés. Reporta para o regresso, não tem evidente mais. Reporta atingido 055. Bravo Kilo Whisky, informa o tráfego prosseguindo no corredor Axé, já passou a praia de Buraquinho, que está cruzando 1.000 pés, subindo para o nível 055. Esteja atento, mantendo a regra de voo, mantém a regra de voo visuais, aeronave é um PA28. Bravo Kilo Whisky. Copiou, 9 Yankee Mike? Afirmativo, vai manter o voo sobre o mar para evitar o conflito de tráfego, 9 Yankee Mike. Gente, mantendo regra de voo visuais. Está livre ascensão desde que mantenha regra de voo visuais. Afirmativo, está mantendo regra de voo visual em ascensão 05. Guardião 02. Região 02, ciente, mantenha-se em condições visuais e aposte não parar de Itapuã. Seguir a descida, 4207 da Azul. Azul 4207, desce para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Autorizado 2.000 e LS, deu 4207 da Azul, reposto estabilizado. 120.1. you haven't seen that as a measurement. Autorizado, Romeu Oscar Bravo. Azul 4207, complete final do procedimento TRS, em torno na frequência 118 decimal 95. O Xanem 6225, chama 135 na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. É 6225, chame centro recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Passando novembro, Yankee Mike, confirme estimado para Aracaju e toque arremetido. Aracaju 1-1-4-3-6, novembro Yankee Mike. E a terminal de Aracaju, novembro Yankee Mike. Guardião 02, chame torre na frequência 118 decimal 95. 118 Guardião 02. Papatango, novembro, Yankee Mike, confirme estimado para Aracaju e toque arremetido em Aracaju. Aracaju, aos 1436 Zulu, novembro, Yankee Mike. E poderia adiantar também o estimado para a terminal, aí a lateral de Conte? Aos 1403, novembro, Yankee Mike. Gente. Da Embraer da Azul, a sua esquerda, final pista no zero. Visual com tráfego? Visual com tráfego. Gente. Após o tráfego, autorizado direto ao PAT 4, Guardião 02. A retaguarda do tráfego, direto ao PAT 4, Guardião 02. Salvador, bom dia, da 3296, 160 para 1950, sente da Oscar. Da 3296, acione identificação, desça e mantenha o nível 050, aguarde LS X-Ray para pista na 0. Da 38, É 3896. Compatível, identificamos, essa é o 0510, permanece 3897. No 397, meia dúzia, pushback. Com 1397, meia dúzia para o push. Para o tático 1983, está com POV de 154, autonomia de 3 horas e 34, voltando o galeão. Tático de alto, ponto de 14-1895 ou 18-1983. Solo, 2397, pushback acionamento. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 09 nós, QNH 1-0-2-0. Alinha e decola, pista 1-0, gol 1-9-8-3. November Mike. Retira, 235, November Mike. Livrou, azul 4207. Alfa, antes da velocidade, para 207. Ah, de Salvador. Gente, livre a frequência para a coordenação, mantendo 500 pés AGL. Temos a informação de um tráfego que irá também pousar em Feira, antes do senhor. Ele está estimando o pouso em Feira aos 33, copiado? O tipo é um Charlie 310. 30, frequência livre. Total 9911, mantém-se no ponto de espera. Informação, temos um tráfego também, está prosseguindo para a Feira. E o estimado dele está 1-3-4-3, é um Robson 44, para informação. Já 02, autorizado, táxi. Solo 1397, está com 8-4, 4 horas e 5 de galeão, pronto, táxi. Para ingresso, azul. Martins de Alfa, lá, 2 na 5, obrigado, 3 na 7.